pois é misericórdia de Deus, misericórdia de Jesus Cristo. Vocês estão muito presos na matéria, muito presos nisso aqui. Vocês precisam se desligar disso aqui. Vocês que têm visão na parte extrafísica disso aqui, vocês vão ver que isso aqui é um umbral, filhos. A coisa é feia. Muito feia. Muito vem sendo avisado, mas vocês não prestam atenção. Depois que desencarnar, não adianta chorar. Está sendo dada a oportunidade agora, nesse momento. Se reconcilie com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos. Muitos de vocês estão aqui na última encarnação e vão chorar. Chorar bastante, mas nós não vamos poder fazer nada. Nada. Pois são escolhas. São escolhas. Muito nós vem enviando aqui para ajudar vocês. Mas vocês ficam presos nisso aqui. Entra num ouvido e sai no outro. Vocês acham que isso aqui é brincadeira? Vocês acham que vocês estão encarnados aqui de férias? Estão aqui encarnados para se reconciliar com seus irmãos? Acabar com esses débitos? Quitar as dívidas que de muitos há condições de ficar em outro planeta, pois aqui não dá mais, não dá. Muitos estão aqui na última encarnação e estão brincando. Se ligue no espiritual, se ligue em Deus. Saiam dessa ilusão. Isso aqui é ilusão. Esse planeta, muitos espíritos aqui se alimentam disso, pois vocês alimentam eles. O que vocês veem quando ligam a televisão? Quando botam num jornal, só vê tragédia, só vê desgraça. E eles se alimentam disso, pois isso é um caos. Vocês estão hipnotizados. Esse mês, filhos, a psicosfera daqui vai ficar densa. Ou vocês querem pular carnaval? Vão pular carnaval? Depois eles vão pular lá na larva. Muitos de vocês estão aqui na última encarnação e tá pulando carnaval. Tá pulando bloco. Depois não adianta chorar, não. Não adianta, não. Deus é amor, Jesus é amor, mas Ele também é justiça. E não vai passar a mão na sua cabeça, por mais que Ele vos ame. Pois muitos vão aprender na dor, no gemer. Pois é assim que vocês estão procurando. Pois é assim que vocês estão procurando, filhos. Preto velho tá dando uma bronca porque é necessário. Não adianta falar amorosinho, bater no ombro, pois muitos ainda estão na rebeldia. O recado, fio, está dado. Se orientem. Busque o espiritual, busque a luz divina, busque Deus, pois Ele está dentro de você, Ele não está longe. Não busque Ele como se Ele tivesse a léguas de distância, pois Ele está dentro de você. Não busque fora, busque dentro, pois fora vocês irão se perder. Salve os pretos velhos! Salve.